970, seja para 2010, QNH na 014, autorizada final do procedimento ILS se repita no 0, chama estabilizada. 2000, ILS estrela, Rogério, passa pesado, no 970. Decolagem autorizada, rumo no 5, vento 090 graus, mandou em nós. Rumo no 970, sua identificação, chegada Mari autorizada, desça para o nível de voo 050, QNH 1014. Autorizado. Decolado ao 46, chame controle frequência 120, décima 8. Chamar controle 120, décima 8. Salvador, rumo no 5. 5 contato radar, você vai para o nível de voo no 00. Voe direto coral. Subindo para 100, voará direto coral. Dan 3178, aciona identificação, chegada mar autorizada, desça para o nível de voo 060, altímetro no 014. Autorizado em TAP, número 3, 3178. 970 com placa final, chame torre frequência 98 do final 95. Novador, boa noite, gol 1970. Gol 1970, pouso autorizado, pista 90, 080 graus, 90. E depois do 90, 1970. Gol 970, dos operadores de mil pés, sem restrições, que me agarram na 0-4, autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray, estou na 0, chama estabilizado. 2.514, autorizado a X-Ray, estou estabilizado na 1-7-0. Petra 978, desça para o nível de voo 050, que me agarram na 0-4. 050, está 3-1-7-8. 700, Clock 5023, Sabater approach frequency 120.8. Gil 4070, acione identificação, cheia da área autorizada, desça para o nível de voo 060, altímetro na 0-4. No solo 5-4, libera direito, 1-2-1, décimo 1, direito, sinal 2-1-1, boa noite, 7-0, boa noite. Hoje, 4 autoridades de táxi, chama 63, ano 3. Solo 4, boa noite. 9790, boa noite. Táxi lento via Alfa, chame aí pro Juliette. Azul 3070, desça para o nível de voo 050. Completa final, chame torre de frequência 9835. 1895-9170. 3178, desça para 2000 pés, QNH1 04, autorizado a sinal do procedimento ILS X-Ray, pista no zero, chame estabilizado. Ciente, 2000, repassou autorizado, QNH1 0-3-1-7-8. Torre Salvador, boa noite, gol 1170, estamos a 2 milhas do Ilha Serra. 1170, pouso autorizado, pista 90, 0090 graus, 129. Quem tem livre pouso, pista 90, gol 1170. Autorizado táxi via Índia, autosfera torre 118, decimal 95. Ajuste ao 014, mais ou menos 3.3. 1295, 614, boa noite. Ah, está Juliette, gol 9, 7.0. Bom, 9, 7.0, super ponto de esfera, ingresso Juliette, ponte 2. Juliette, posição 2, gol 9, 7.0. Cinco, boa noite. Autorizado Recife, nível 330. Decola da pista 10, curva à esquerda, subida Cuca, Jamo, Aracaju, via Pedro 17. Transponder 54, correção, transponder 5024, controle 120, decimal 8. 330, autorizado Recife, Apesulono 7, decola 10, esquerda, Pucajá, Maracaju, 5024, 1208, tá? 3305. 3305, protegimento correto, chantando para o posto de aquecimento. Estabilizado, Tantra 1178, resolvo o campo avançado GCA. Tantra 1178, completado o procedimento, chame torre 198, decimal 95. Obrigado, boa noite. Tente 1, bônus 5. Azul 4070, que é autorizado o distrito 2000 pés, ajustado no 094, autorizado o final do procedimento, ele é sexual do pista 2, é próximo ao curso localizador. Boa noite. Táxi via Alfa Chamilete da Juliette. Alfa Chamilete da Juliette. Sim, Xixi 6313, mantém um ponto de espera. Mantém um ponto de Ele é 6313, autorizado a alinhar e manter a pressão zero. Autorizado a alinhar e manter a pressão zero, ele é 6313. Como assim que o serviço vai dar terminado agora? 5-3-1 Sudeste de Salvador, chame controle Léo, na frequência 120, decimal 3. Estáxi à direita, chame o solo Salvador, frequência 121, decimal 1. 21-1, na sequência, obrigado, boa noite, 3-1-7-8. 3178, Brasil, Brasil. 3178, boa noite, táxi de Alfa, Juliette, ponte 7. Ponte 7, tá bom, obrigado. Ao controle, desça para 8000, ajuste no 014, chegada bom. 8000, 014, chegada bom. Já passei a guarda. Mas agora vamos aguardar. Nave da companhia passou na retaguarda, pode autorizar o pushback no táxi. 723, desça para 5000. Desce para 5000, voo na 723. Fala Francisco 2, Azul 470, livre, chama só do Zinho Decimal 1. Corona 723, desça para 2000, autorizado aproximação em LS. 7 para 2000, autorizado aproximação em LS, igual no 723. Torre Boa Sã 38, Corrigindo 3305, pronto, pode estar. Sã 3305, autorizado, Leandro Ecola, destino 0,0090 graus, 109. Aliás, Ecola, 3305. Alexandre 05 da coluna 8, controle 1, 19, escolhendo controle 1, 20, décima 8. 208, grato. Controle, boa noite, 3305. 3305 é o controle, o código está errado, é o 5024, acione. 5024, então está acionado, 3305. Contato radar na mudança do código, suba sem restrições, bora nível 330 e voe Jamo. 330 sem restrições, voando Jamo, 3305. Bolsonaro 6224, Aracaju autorizado. Tem 190, aceita? Autorizado 190, Aracaju, Golf 677, decola pista 10, primeira curva esquerda, saída Conde. Controle Salvador 1208, transponder 5032. Autorizado 190, dia 2, amiga 777. Cola pista Conde. 1202, correto, em pronto. American 230, ready taxi. America 230, approve a text via for 1 India, holding point on A10118, that's on under 5 CNH 1015. Clear taxi, holding point runway 10 via India Alpha, American 230. 438 é o controle Salvador. Vamos encurtar a trajetória. Vamos encurtar sua trajetória, Fratoso. Agradeço. Senhor Tio, ajuste com 014, desça para 4.000 pés e vou direto Duna para aproximação em Alias. Direto Duna, desce 4.000 com 114, 868. Estabilizou o 1.723. Senhor Tio, reduza cheque o trem, chame a torre 1.895, gol 1.723. 1.895, gol 1.723. Oi, Salvador, 1.723, boa noite, estabilizado Electric Radar 1.0. 1.723, autorizado pouso, pistão 0, com 0,80 graus, 1.29. TV pouso, 1.723. American 230, holding short runway 10, ready in sequence. American 230, maintain hold point 0-0. American 230, maintain hold position. Line up and maintain runway 10, American 230. São as 24, direita solo, 21, décima 1. Direita 21, no Rono, voo 1733. Solo, boa noite, chegou 1733, livrando de Fox Site. 1723, Alfa, mantém a posição onde está com o Juliette. Alfa, mantém o seu Juliette, voa no 723. América 230, clear takeoff, 1080 degrees, 109. American 230, clear for takeoff, runway 10. Duas milhas para a Duna. Certo, 2000, está autorizado ILS, 1868. Direita Índia, considera 895, 1015, 6224. 1733, ingresso Juliette, portão 04. Juliette pro 04, bomba 3, 3723. One two eight, hold the pass control, 0 decimal 8. 1 2 0 decimal 8, 0 decimal 8, 0. American 230, airborne passing 2000, supply level 360. American 230 control, ready contact, procedures clear. Proceed as cleared, American 230. Chile 224, autorizado na Ender Clubs, 0090 graus, 1 longe. Aliás, eu vou lá no 062, 24, decola distante 2, controle em 20 da sua 8. 1208, Oceano 62, 24. Controle Oceano 62, 24, Oceano Quântico. Oceano 624 é o controle, contato radar após 2000, vá direto a Aracaju. 120, Aracaju 6224. Reduza a Xanga Trencha de Torre 11895. Oi, 95, boa noite, obrigado. Boa noite, boa noite, 868, estabilizado, final 10, baixado, checado. 68, autorizado pouso, pistola 0, 0080 graus, 1-9. Autorizado pouso, 1-0, 868. Cat 230, contact the center, frequency 126.85, over. 12685, American 230. 238, direita Sol, no Zenith Mountain. Direita 21, ó, 868. Boa noite, 68, Alfa Juliette, Portão 1. Alfa Juliette, Portão 1. Roger, stand by for pushing track. 1 minute to two, copy. Stand by, thank you. Passa motorizado, vitória da conquista, nível 1-0, direto elétrico. Recola pista 1-0, primeira curva direita, saia da Arbor, elétrico. Controle instalador 1-2-0, 3-1-8, transponde 5-0, 3-1. É 5031, decola da pistola 7 com a saída Arbor elétrica. Luciano, 6224, controle. Prossiga, senhor. Está 60 milhas afastado de Salvador, serviço sala terminado, chamada Cajão 2013. Cajão Okay, well, I should have an answer this one. Alpha 084, copy. Yes, go ahead, Mike. No problem, 384. Aproveito to Lima Echo Mike Delta 370, open to 10408. Taking off only 10 left to turn, Puka departure. Papa Uniform Charlie Alpha departure. Zulu India Papa Alpha Romeo transition. Departure control 120.80, Cox 5036.